sair por aí contando vantagem. Portanto, na vadiagem, ficar por aí tão cansado de esperar. De minuto em minuto, nesse vai e vem, eu guardarei as horas para o meu bem. De minuto em minuto, nesse vai e vem, eu guardarei as horas para o meu bem. Enquanto demais tentar, demais tentar esta canção, enquanto ele não chega, sair por aí a carregar o violão no canto da sala. O som parou, no escuro a luz de velas ficou. Ficou o vazio, o escuro que apagou. Vejo o vazio que sou. A saudade bate forte, a saudade bate forte. Um dia passou, o tempo parou, e eu bem já aqui infeliz estou. Guardei pra você, ninguém deu pra mim. No tempo, um momento de um minuto não tem fim. Um momento de um minuto não tem fim. Um momento de um minuto não tem fim. Não sei se é o retrato, se é a lembrança. Fica a impressão de o que resta é a esperança. Se é o retrato, se é a lembrança, a impressão, o que resta é a esperança. Mas uma flor não deixa de ser bem mais bela por ser apenas uma flor. Isso eu insisto a um amigo e a sua dor, porque tanto um minuto esperou. De minuto em minuto, nesse vai e vem, eu guardarei as horas para o meu bem. De minuto em minuto, nesse vai e vem, eu guardarei as horas para o meu bem. Eu guardarei as horas para o meu bem. Eu guardarei as horas para o meu bem.